primeira vez com Luke Danielson e The Daniels. Senhoras e senhores, primeiro de tudo, Apocalipse, que só está gravando, infelizmente não pode falar, senão seu microfone vai estragar a gravação. O todo já conhece o dono do FWF, Levi Soares. Também não quer se pronunciar, então que tome no cu. Aqui o FWF... Oi. Tudo bem. Aqui o FWF Champion barra Funk Rumble Winner, The Daniels. Eu aqui. E o mais recente saído da Nufa Corner, Wagner Augusto. Por que que esse é o meu tópico principal? Não é teu tópico principal. Fala que eu ganhei ontem no Elimination Chamber. Então agora vamos começar com o FWF Cast da prova tradicional. O Mario ganhou o Elimination Chamber. Cala a boca, Marco. Wagner. Sim. Boa. Começando aqui. E aí? Vamos falar. Luke. Fala um de cada vez, demônio. Vamos começar. Falando. Tudo bom? E aí? Beleza. Tudo de boa, né? Tudo de boa. Pessoal da FWF. E aí, tranquilo? Tranquilo. Beleza. Tá. Aí. Começando. Tudo de boa, né? Começando Elimination Chamber. Então, tá. Vamos começar. Primeiro tópico. O Elimination Chamber. Primeiro tópico. O Elimination Chamber. O Luke vai entrar na FWF e vai ver quais foram as recentes postagens. O Elimination Chamber aconteceu ontem. Wagner, por favor, entra lá no Funk Wrestling Fake, porque é você que é o dador de tópico e dador de outras coisas, então por favor, vá lá. Vamos começar pelo começo. Os Tag Team Champions, os Tag Team Championships da SmackDown estão agora vagos. Motivo, o co-holder JBHM não escolheu o personagem, que prejudicou seu parceiro Jean Paulo, que agora não tem mais título e não tem mais dignidade. E é um jobber. E é um jobber. Então, qual é a opinião dos presentes sobre esse assunto? Agora é melhor, porque agora tem mais chance das outras pessoas disputarem. Nunca tinha visto uma luta de tag no SmackDown. É, eu também. Eu concordo com tudo que o Wagner Augusto disse. Até porque, desde que eu entrei aqui, a única vez que eu vi esses títulos serem defendidos foi lá no One Christmas Ten. E desde lá os títulos foram esquecidos de uma forma extremamente horrível. Porque saiu de um reinado magnífico dos Wrestling Pixels, num reinado apagado e sem sal do JPHM. Vinícius S10 traiu o James Morrison. Vinícius S10 traiu o James Morrison num dos momentos mais damn da FWF até agora. Ah, sim, vamos falar do Matthew Morgan. Vamos falar sobre a demissão de Matthew Morgan. Matthew Morgan, como todos sabemos, invicto, tanto Hardcore quanto Tag Team Champion, ainda era GM da Raw e se demitiu. O motivo não está muito claro. Então, o que você... Mano, precisa... O que vocês acham da demissão? De motivos pessoais. Eu começo. Eu era o GM dele. Eu começo falando. Então pode começar. É isso aí. Só pra começar. Só pra constar, Apocalipse acaba de dizer que ele já deveria ter sido demitido desde o Funk Rumble. Pode falar, Daniels. Pra falar a verdade, o cara também foi muito burro, porque eu ia colocar ele na Elimination Chamber e ele ia ganhar. E assim, ele ia ganhar uma match aí contra o Christian e também ia ganhar essa match. Então o cara foi muito burro. Não, o cara que já tem dois titles. O cara já tem dois titles e três belts, três cinturões. Por que ele vai se demitir do nada? Ele acha que ele não vai para a Pokémania? Né? Eu perco todas as Superstars. O segundo cara mais importante da mini stable foi retirado do cara. Não, teve uma que você ganhou. Não confunde, não. Eu perco praticamente em todas as Superstars. O segundo cara mais importante da mini stable depois de mim... O primeiro Apocalipse, depois é o Wagner, saiu abruptamente da minha stable. Tá? O outro foi cara. Culpa do Levi. O outro cara mais importante, logo quando eu entrei na Elimination Chamber, já veio me dando porrada. E mesmo assim, Trump veio dizendo: Eu vou me demitir. Olha, eu vou me demitir. Você não me vê fazendo isso. Então eu acho que a demissão dele foi um tanto quanto imbecil. Ô, velho. O Ed, sabe o Ed Shelley, alguma coisa assim? Ed Shelley. É, isso aí. O cara ficou me implorando umas 12, 14 horas pra eu colocar ele na Elimination Chamber e fazer ele ganhar. Mano, eu acho que eu coloquei o Ed Styles e fiz ele ganhar só de raiva. Eu também não entendi o porquê da vitória do Ed Styles, mas tudo bem. Tá, indo para o próximo tópico, aqui a... Não, Acho que a aposta entre o Matthew e o Levi não é algo muito importante pra se falar, não, né? Não, não é muito, não. É, não é importante. Então, passando direto, vamos para o Elimination Chamber. Elimination Chamber, que teve como começo uma entrevista com Wagner Del Rio. Wagner Del Rio! E logo depois a luta entre Wagner Del Rio versus Gazelle versus o ex-FWF Champion Mark Gallagher. O resultado da luta foi que Wagner Del Rio ganhou. E tem a ver o Gela com essa luta? Pera, não, gente. Não. Ou seja, Levi, você é um merda. Não, eu me levantei, eu tinha perdido pro Fred, tinha tomado o Sweet Music do Gazelle e ainda ganhei dos dois. Eu falei que a luta era entre Mark Kella, Gazelle e Wagner Del Rio, foi? Nossa, foi. O que o Gela tem a ver com isso? Eu também não sei, eu pensava que o Gela que tava na luta, não, Fred. Não. Sim. A promo não fez sentido. O card estava bacana. E a música eu não ouvi. Passando direto. Ele me deixa. Sim, pois é. Passando direto. No Elimination Chamber, a Open Match foi Fred versus Mark. Não, foi Fred versus Gazelle versus Wagner Del Rio. Num resultado cujo qual Wagner Del Rio ganhou. E em função de não ter soltado seu Flying Armbar, como ele chama, foi banido da Nufa Corda. O que os presentes acham? O Apocalipse falou que foi muito... Então, ele foi banido porque ele vai ter uma storyline muito louca. Oh, vai tirando. Muito louca, passando direto, vamos para a próxima luta. A próxima luta foi entre quem, Wagner? Assim. A Elimination Chamber da Raw, composta pelo ex-FWF Champion Mark Gela, o draftado da SmackDown Duca, Drew619, o ex-campeão Or Phoenix, o United States e Tag Team Champion Romulo I2J e o World Heavyweight Champion Lucas Janzan. O resultado da luta foi que Lucas Janzan reteu seu título. Quem achou isso certo, quem achou isso errado, deem suas opiniões. Eu não li, então não tive vontade de ler, porque pra mim não é uma luta que me interessa. Pra mim, eu também não li a luta, só sei que o Lucas Janzan ganhou. Pois é, mas o cara reteu, quer dizer que eu já disse que vai ter uma career match entre Lucas Janzan e Our Phoenix no Folk Mania. Levi, a gente não quer saber de storyline, a gente só quer saber do presente. A gente não precisa saber de spoilers. Então, shut up. Tá bom, eu ia dizer o que a storyline do New Folk Order, mas não, WCW Elimination Chamber Match. A luta foi composta por Christian Cage, o até então campeão, Darian, um lutador surpresa que ganhou a luta, no caso AJ Styles, Gago, Kevin Hart e Ícaro. AJ Styles, na opinião de vocês, vai dar um bom campeão? Eu não sei nem se eu posso dar opinião, né? Não, você não. Daniels, você fica quieto, Daniels. Muito burro. Daniels, porque muito burro. Daniels, Styles, essa luta é resumida por essa frase. Daniels, muito burro. É a frase que resume... Daniels, muito burro. Essa é a frase que resume a luta aos pontos final. Daniels, muito burro. Agora, a WCW mudou de mão 3 vezes em 3 meses. Agora, toda vez que eu entrar no chat, eu vou falar, fala Daniels, muito burro. Acabou a história. Toda vez que vocês entrarem. Entrarem no Skype, não esqueçam. Falem, Daniels. Fala, Daniels. Muito burro. Coloquem nos seus nicks. Daniels, muito burro. Fala. Só porque o cara gosta do AJ Styles da TNA não significa que ele tem que ser fodão na FWF. Tá certo. Tá certo. E agora vamos pular direto para o main event. Pera aí, vamos pular o caramba. A luta mais importante da noite. Daniels muito burro. Tá, agora vamos para o main event da noite, que foi o FWF Championship on the line na Elimination Chamber da brand mais importante da FWF, a SmackDown. A luta foi entre o campeão. Quem venceu foi Daniels. Muito burro. A luta foi entre o campeão James, muito burro, Morrison. Eu mesmo, o ex-Division Champion Luke Danielson. O meu companheiro de stable, Apocalipse. Thomas Hogan, que eu não sei por que diabos está nessa luta. Dave Kingston, que eu não sei por que diabos está nessa luta. E porque sempre tem que ter dois jobbers pra ter a luta. Né? E Evinho deixou. O resultado da luta foi que James, muito burro, Morrison, ganhou a luta. James, muito burro, Morrison venceu o FWF Champion. Repeteu novamente. Venceu o FWF Champion, tipo James, muito burro, Morrison. Eu vou escolher agora? Sabe por que eu vou escolher agora? Eu não vou escolher o campeão da FWF, porque eu não quero me enfrentar. Eu vou unificar esses dois títulos, mano. Tô dizendo. Não importa. Se você quiser unificar, você vai perder. Porque você vai unificar e provavelmente você vai perder pelo casting do Money in the Bank. Isso é o que vocês pensam. E você é muito burro, Daniels. Daniels, muito burro. Ei, Daniels. Você vai deixar eu falar, Luke? Pode falar, Wagner. Eu, ao contrário de vocês, eu não ignoro o Wagner. Pode falar, Wagner. O Daniels vai perder os dois títulos. Ele vai unificar, vai perder os dois títulos na mesma noite pros vencedores da manhã. Do Money in the Bank, tá certo. Eu vou achar muita graça isso acontecer. Mas pode acontecer, porque o Daniels... O Money in the Bank vai ser um super show, não vai ter vivo. O Daniels é muito burro. Acabou a história, deles é muito burro. Sim, depois da Elimination Chamber, já temos agora o card para SmackDown de sexta-feira. A primeira luta vai ser entre Jean Paulo, ex-Tag Team Champion, e Dave Kingston. Na opinião de vocês, quem merece e quem vai ganhar a luta? Percebam que a pergunta é diferente. Quem merece ganhar é o Jean Paulo. E merece ganhar, ainda nem viu o card. Calma aí. Calma lá. O Daniels é muito burro. Eu acabei de falar que a luta de Jean Paulo contra David Kingston, ele fala, mano, eu não vi o card, como é que eu vou falar? Nossa. Eu sou surdo, velho. É muito feliz. Então, macaco de calça. Caraca. Seu macaco de suspensório. Macaco albino. Macaco de suspensório. É isso que você é. Macaco gordo nerd com acne. Esse é o JV. Você acabou de escrever o JV. Tá, vamos... Vai, continua, desenvolve. Deixando o JV em paz. A próxima luta... Peraí. Levi. Tu é muito burro, Levi. Não. Perceba o card. Singles match. Jean Paulo vs Dave Kingston. No disqualification match. Wallace Kozlov vs Jean Paulo. Não. Salva de palmas. Que? Eu não coloquei isso, não. Não! Parabéns, tá sabendo legal, Levi. Não. Pô, coloquei isso mesmo? Cocô. Parabéns. Você está de parabéns. Você é realmente muito inteligente. Coloquei isso mesmo? Só tem incompetente de GM essa meta. Só tem incompetente. Mas peraí. Mas foi só no escrito ou então foi no GIF também? Só na escrita. No GIF tá o Hogan. Ah, não. Então depois eu corrijo. Tá, mas isso não tira o fato de que tu é muito burro. É o Wallace Kozlov contra... Thomas Hogan. Eu acho que o Thomas ganha. Porque o Wallace é um merda. Eu também. Todos concordam? Tanto faz. Então vamos lá. Depois teremos a promo... O Apocalipse concorda. Depois teremos a promo de Luke Danielson falando sobre a perda de Wagner Del Rio, da minha stable, e eu sou Luke Danielson. E eu acho que provavelmente essa luta vai dar em Luke Danielson contra Wagner Del Rio. Eu já não acho. Eu acho que o Wagner Del Rio vai lutar contra o Hornswoggle na sequência. Eu já não acho. Eu acho que o Luke Danielson vai falar muita merda e o Wagner Del Rio vai atacar ele. Ou eu vou lutar contra o Hornswoggle pelo título e vou unificar os títulos de X Division e Intercontinental. Criança sonha, ou né? Ou eu vou dar uma arma e matar todo mundo no show. Daniels, tem muito bom. Vai falar um monte de merda, mas vai ser atacado pelo Wagner Del Rio, que vai ser atacado pelo Shark Boy. Daniels, tu é muito burro, tu não consegue, tu não tem habilidade pra portar uma arma de fogo. Tu é muito burro. Mano, você ganhou o Fuck Rumble? Quase. Quase. Ameaça no cinema até. Mano, você ganhou o Fuck Rumble? Mas, Luke, antes de ir pra TWF Apostas, continua com o card. Você não terminou ainda. Já terminei. O main event foi... Ah, é o card. Tá certo. Não terminou. Não é fala da TACNET e da Hornswoggle. Tá certo. Vai ter uma luta, sim, pois é. Depois da minha promo, vai ter a luta entre Hornswoggle versus... Na opinião de você, o oponente misterioso de Hornswoggle. Hornswoggle versus 5 pontos de interrogações. Handicap? Eu. Aqui tá... Vai ser eu, velho. Sim. Todos têm que vai... 5 pontos de interrogação. Handicap match. Cala a boca, Levi. Mano, vai ser eu, velho. O main event vai ser... Se não for... O main event vai ser uma tag team match entre, valendo o título, que foi vago pela JPHM, né? Os Abestados, Marcinho Rigel e Evinho, versus Dudu, CSU e Luke Kengo. Ou seja, mais um, dois membros da Nova Corda lutando pelo título. Quem você acha que vai ganhar essa luta? Eu acho que todos ganham. Acho que a Nova Corda ganha. Nova Corda. Nova Corda. Dennis? Eu acho que eu odeio o Revinho. Então a Nova Corda ganha. É um time de adversário. O Revinho perde. A Nova Corda ganha, sim. Agora indo para o FW. Então, em termos de votação, eu... Corda ganha. A New Fuck Order ganha, em termos de votação. Pois é, indo agora para... É, a New Fuck Order ganha. Indo agora para as apostas, cujas quais eu não aposto, então quem vai... E agora, depois do card, nós vamos para o FWF Apostas. FWF Apostas com... Morgan. As outras apostas, teve só de Levi e Matthew. Mas continuando, o que acharam do Undertaker que voltar e eu ganhar a aposta? Pode falar. Concordo com vocês. Com certeza. Bem, como ninguém se importa com as apostas, vamos para o assunto mais importante, que no caso são os salários. Nessa semana, o número 1 de mais pagos do F é o James. É o James, muito burro, Morrison, que recebe $1,500 por ser burro. $1,500 por ser burro. O segundo mais bem pago é o World Heavyweight, com $950,000. Terceiro, The Rayan, $900,000. O quarto, $50,000. Apocalipse, com $800,000. Anderson, com $750,000. Bagelar é o merda. Wagner, com $650,000. Rômulo FJ com $600,000. E em décimo, o décimo Gazel com $550,000. Que engraçada. Pode falar. O Christian foi campeão. Não apareceu no top. Eu entendi. Eu reclamei. E o Ryan, que foi também. Não. Sério, eu acho que o Levi, na cabeça insana do Levi, o Ryan não é champion. Sabe? Aí. Pro Levi, o Ryan sempre foi champion. E o melhor. Não deixar de ser. O melhor, eu sou X-Division Champion. Eu tenho atrás do Apocalipse, sendo que o Apocalipse não tem nenhum título. Bacana. Mas ele é muito mais foda que você. Eu sou champion, cala a boca. Ui. Não adianta reclamar, já era. Ou não. Como todo mundo sabe, no primeiro podcast, Wagner Del Rio foi um tanto quanto ignorado, atropelado. Mas pelo amor de Deus, esse é Wagner Augusto! Então, neste podcast, vamos criar aqui um pequeno espaço que nós chamamos de Cantinho do Wagner, em que apenas Wagner Del Rio falará sua opinião sobre diversos assuntos de FWF. Pode começar. Wagner, e agora ouçam o jingle do Cantinho do Wagner. Cantinho do Wagner! Cantinho do Wagner! Pode começar. Eu tô ganhando pouco. O Matthew se ferrou na porta. Cantinho do Wagner! Acabou? Não, tá. Pode continuar. E eu vou reter o título de tag no aeroporto. Pronto, agora acabou. Esse foi o Cantinho Wagner. Esperem por um tempo de mais duração, como por exemplo... Cantinho do Wagner! Esperem por um minuto de duração no próximo Cantinho do Wagner. E no terceiro Cantinho do Wagner vai ter apenas 25 segundos de duração, porque o Wagner não é tão importante assim. Pois é. Este foi o podcast do FWF. A gente vai deixar vocês aqui com o Levi Marella cantando a theme song do Ed. Pode começar, Levi Marella. O quê? Cantando o quê? Vamos terminar aqui o podcast com o Levi Marella cantando a theme song do Ed. Pode cantar. All the slain, all the spirituals, all the spirituals are alive. There's no place to... There's a stroke and dream, I don't see so, same as what you like. Agora vamos ver, agora, monster dog, period, you die. Agora nós vamos ter Luke Danielson cantando aqui, monster. E Alberto, meu Deus do céu, eu liguei o monstro. E esse aqui foi o podcast da FWF. Espero que vocês gostem. Sobre nova então, versão. Vamos nos despedir tradicionalmente, como nós fizemos no primeiro cast. Falou, Luke. Falou, Wagner. Falou, Levi. Falou. Falou, Wagner. Falou. Falou, Apocalipse. Tchau. Man.